águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. E quem é do Super Pop, bota tudo pra cima que eu quero ver, vai! Bota o dedinho lá pra cima, lá pra cima! Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima! Bota que o águia chegou! E o bagulho endoidou. E o bagulho endoidou. E o bagulho endoidou. DJ Tom Mix. DJ. DJ Tom Mix. Enlouquece a família pop. Pop, pop, pop, pop, pop. Detona! Pop, pop, pop, pop. Quem que tá solteiro hoje aqui? Bota a mão pra cima que eu quero ver, vai! Dá-lhe a bicada em cima, bicada em cima, bicada em cima, bicada em cima. E bora na bicada, bora, bora na bicada, bora na bicada. Um, no dois, no três, sem frescura. Põe a mãozinha pra cima e grita. Vai, vai. Joga em cima. Joga em cima. Joga em cima. Joga em cima. Dá-lhe a bicada, dá-lhe que dá-lhe que dá-lhe, dá-lhe a bicada, dá-lhe que dá-lhe que dá-lhe, dá-lhe a bicada. Vai liberando o batidão, cangalha! Dá-lhe que dá-lhe que dá-lhe, dá-lhe a bicada, dá-lhe que dá-lhe que dá-lhe, dá-lhe a bicada, dá-lhe que dá-lhe que dá-lhe, dá-lhe a bicada. É o Pop Live chegando na parada, chegando na parada. Lotadinho, cangalha, show! Bora aí doidar, bora aí doidar, bora aí doidar. Quem quer endoidar, quem quer sair daqui chapado, bota tudo pra cima, não quero ver. Joga pra cima, joga pra cima. Um, dois, três, agora do. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bora aí doidar, detona. O baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Será que hoje vai dar, Nandinho? Vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Dá pra festa do Pop Live que ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar. Toma no batidão, toma, toma no batidão, toma, toma no batidão. Um, dois, três, para detonar, vai! E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. E quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Bota pra cima, bota pra cima. Dá ali na palma da mão. Geral, vai, dá ali na palma da mão. Quem acredita que o Paysandu vai pra série aí, meu irmão? Paysandu. E a galera do Papão, bota tudo pra cima. Bota pra cima, bota pra cima. Só a galera do Paysandu agita! E que bota fé que o Remo vai pra série B! E a galera do Leão, bota, bota lá pra cima! Bota pra cima e bota pra cima! Só a torcida do Remo agita! Vai, vai! Vocês estão prontas, piranha? Pra cima! E aí, DJ Lohan? Bora aí, doidar com o Tom Mix! Bora aí, doidar com o Tom Mix! E doida, e doida. Bora aí, doidar com o Tom Mix! Aqui! Bora aí, doidar com o Tom! Mais bruta, E toma, toma, toma, toma, toma. Pega fogo, cangada! Um, dois, três, já! Famoso 16 toneladas. Hoje é o Bendai, do meu grande parceiro, David Absoluto. E ele está aqui na área com a gente. Júlio Castro, fornecendo a Gamer 20. Também o meu grande parceiro, tá por ali com a gente, Vitor Araújo. Você está no Super Pop Live. E o rock não para, viu, David? Aniversário do meu maninho Anderson também, da contabilidade. Ele veio comemorar no som que ele dá valor. Qual é o som do teu coração? É o Pop. O gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando, tá tocando, tá tocando. Parabéns, Anderson. Que noite, hein? Que noite que vamos hoje presenciar. Daqui a pouquinho o Alisson, o Juninho. O Nandinho já tá aqui do ladinho. Aí, maninho, como é que tá aí, Nandinho? Como é que tá aí, Nandinho? Como é que tá aí, Nandinho? Tudo bem, tá tudo tranquilo, tô com a galha do jeito que a gente queria, lotadinho, e a gente vai cumprimentando a família, pô, a família faz gostoso, também tá aqui presente, um abraço pra vocês com muito carinho, meu amigo Ethel Black, meu irmão, está de volta aqui no Pop, e a gente abraça esse carinho também com muito carinho, Rodrigo Roberta, obrigado, hein, padrinho, obrigado por tudo, meu amigo Dadara de Mosqueiro também, tá aqui com a gente, meu amigo Jefferson Dias, dos irmãos Dias, obrigado, hein, brother, Raimundinho do Financiamento também tá ali com a gente. Enfim, olha o Alex da Segura com a gente também, brother! Tarito! Valendo, Nandinho! E doida, e doida, e doida! E doida, canalha! Parabéns, Francês Pobre! Presente com a gente, um abraço pra você, brother. Uma latinha de cerveja. Joga, joga. Whisky, head, joga, joga. Arreia, whisky, head, arreia. Toma no batidão, toma, toma no batidão, toma, toma no batidão. E só quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Libera a energia, libera a energia. Não era tu que era bandida. Aponta pra bandida agora, quero ver. Era bandida, não era tu que era bandida. Vem bandida. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, head, arreia, arreia. Whisky, head, arreia. Bota pra cima que eu quero ver. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, head, arreia, arreia. Whisky, head, arreia, arreia. Só quem quer endoidar hoje aqui, bota tudo pra cima que eu quero ver. Vai, vai, vai, vai. Bota no 12, DJ. Aí, DJ. pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 12. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Também tá aqui com a gente, Tô! A Luciana, a Giovana também com a gente, o Matheus da Pedreira. É pop no Kenyane! Mas a galera quer isso aqui, Nandinho, quer recordar, olha aí! Só quem lembra dessa vem assim, ó! Agora, Tô! Gente, toda GBK, alô, Leandrinho! Tá passando mal, bebê? Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. Bora por ali também! William Barbosa! O Zita da Pedreira tá na área, bora, maninho! Kiko no churrasco e a Brenda também tá ali com a gente! Fala, meu parceiro Kiko! Você está no Super Pop Live! Aqui, o top DJ do Brasil. Brasil! O Decinho também dos maninhos! Está aqui na área, bora Decinho! Sozinho abandonado. Detona! Pensando em ti, o que será? O que será, hein? O que será da minha vida? O que é dos despintados lá de Barque Arena? E aí, Kel? Diga, por que você partiu? Top! Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate, porque maltrata, te digo, vou falar da... E quem vai sair doidando, cangalha, bota pra cima, isso! Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. E das canções arruma um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e que você tá toda vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você, quero você aqui agora. Agora, agora. Diferente! O que me fez chorar? Um, dois! baixista considerado aqui do pop, meu irmão. Pode crer. Nosso amigo Jardel Alves também daqui com a gente, a primeira dama. Ellen, obrigado, beijo de coração. Nosso amigão Arthur Neves. A parte de marketing da empresa Pop. Botando a gente ao vivo e olha aí. Obrigado, Arthur Neves. E ali pela retaguarda, o inteligentíssimo LG. Inteligência que não falta na internet, meu irmão. É come, meu. Tá todo mundo ali dando show hoje no Bedai, do nosso grande amigo francês Pop. Para Gleison! Parabéns, francês! Viviane Batidão! DJ! O Beckzinho Pop, comandante dos nossos revoltados! Também tá ali com a gente, valeu, Beckzinho! DJ Melly, um exemplo! E o Paquezinho e o Filipinho dos Despintados! Eu vou deixar você partir. E toda a família curtindo a vida. Também tô aqui presente. Os caras tão curtindo mesmo de verdade aqui no Ninho do Pop, meu. Alô, Nilcinho! Os arrepiados do Pop na área. Aqui aí na frente da galeria. Gente, hoje já comemorando o seu aniversário aqui no live, parabéns, Everton! Live. O Nilke Crocopop também, bora, Nilke! Rainhas PDJ, Gleice Silva, Alu Frazão, Ratinho também tá aí com a gente, bora, Ratinho, bora, Ratinho! Cauane Silva lá de Marituma! E bota o bracinho lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Bota pra cima, bota pra cima. Bora, segue o dito. Live. Eu sou o rei dos periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Periquitinhos, periquitinhos. Eu sou o seu, seu, seu, seu. O águia chegou. Oi. O águia chegou. Oi. O águia chegou, o águia chegou. O águia tá na parada, então vem com a gente. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Valendo! A nossa GDP tá na área também, tô. Olha o nosso amigo de cão da Curuzu aqui presente, ele, o HT, velha guarda. Ei, Caíca! O Eduardo tá toda GDP em peso com a gente. Da mesma forma, os caixa baixa tô aqui com a gente. Alô, Cururu. Ô, Tainá, aquele abraço pra você. Alô, Merengão do Pop! Terremoto pelo norte e no nordeste. Só os velha guarda, meu irmão, tu é doido. De cima aí, as garras é poderosa e com nós ninguém se mete. Anandinha, Rafaela, Souza. A Carol Mesquita, a Gabi também tá ali com a gente. Lá de Marituma. Agora que fecha com o Super Pop, vai levantando as mãos para o alto. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, águia chegou, águia chegou, águia chegou, águia chegou. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, parti o Pop Live que me espera. Fui, parti o Pop Live que me espera. Fui, parti. Chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama. Eu preciso de ter. Fechamento é você, mozão. Renanzinho, pressão lá de Marituma também. Do ladinho do Anderson da contabilidade. O homem é forte e tá comemorando aqui no live. É live. O som. De você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ver, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama, o pai te ama, é, o pai te ama. Olha o batidão! E vai botando um bracinho lá pra cima, vai botando lá pra cima, vai botando lá pra cima. E dá-lhe na palma da mão, geral, dá-lhe na palma da mão. Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão. Olha o batidão. DJ moleque bom, tem experiência, ele tem experiência. O Luan dos caras de pau também do Marco. DJ. Tá aqui com a gente, valeu, maninho. Murilo Silva, Dani Bobinha. Eu tô. O Edilson Rex também tá na área, maninho. Olha o rugido aí, Edilson. O Príncipe Rodrigo tá ali com a gente. O Dandinho Pressão também, valeu, Dandinho. É fecha aqui na alta, cada um chega com três. É fecha aqui na alta. Chegou uma, chegou duas, nova já chegou. O DJ moleque doido, o DJ Fabiano também tá aí na área. E o Marcelo do uísque, bora, Jack! É a ressaca do aniversário do homem, dá-lhe o uísque. É fecha aqui na alta, cada um chega com três. É fecha aqui na alta, cada um chega com três. Chegou uma, chegou duas, nova já chegou três. Chegou uma, chegou duas, nova já chegou três. Gostou? Gostou? Churrasco, bora brindar dentro do... Bora, bora, bora, bora, bora! É live! É live! Live! É o Pop Live! É o Pop Live! É o Pop Live! É o Pop Live! Lotadinho! É live! E a minha mídia na internet, LG! Top Marketing da empresa Pop LG. A gente vai levar de uma picada. Arreda tudo que o live está na área. Eu não pode esquecer do menino. Esse é o menino de ouro, hein? Ei, futebol show. A família está agitada porque a festa na cidade é a sensação do momento. É o Pop Live. A família está agitada. E toda a galera da família sem nada também daqui presente com a gente, viu, Tô? Um abraço pra vocês com muito carinho. E o nosso amigão Gel da Âncora também tá aqui presente. É, Gel! Abraço pra você, brother! É o futuro chegando pra você. Tecnologia avançada, vem a ver. Edson Juninho, Davis Nandinho. O live chegou, vem com a gente aqui pro Ninho. Rodrigo Almeida também tá ali com a gente. Um grande abraço pra você, maninho, na companhia do Jefferson Dias. A família está agitada porque festa na cidade, a sensação do momento. Pop Life. Ladies and gentlemen, boys and girls, this is Gang of Electro and Pop Life, Pop Life, Pop Life. Alô, Leandro Rodrigues, bora botar pressão! O Diego, o Rodrigo, a família tá pandando, bora o maluquinho. E papapá, sem mimimi. Só no sapatinho, só no sapatinho, só no sapatinho. O descinho dos maninhos, Adriel, Gisele, os maninhos do pop daqui do ladinho endoidando tudo. Alô, Celinho GDK, você é o Tato. Alô, bola. Alice Juninho faz todo mundo tremer. Alice Juninho faz todo mundo tremer. E todos os novinhos do Águia também estão aqui presentes com a gente. Então como ela treme. Valeu, é sobre minha dama, Gabriela. Meu amigo Manduca também tá aqui na retaguarda. Toda panelinha hoje, meu irmão. Alô, Playboy, Robigol. Estamos juntos sempre, Robin. Eduardo GDP aí, maninho, bora pra cima. Que negócio é esse, meu filho? Dudu doidão do camarote. Sempre VIP, quem nasceu pra ser VIP, sempre é VIP. Ao lado do DJ Fabiano. E aí, DJ, tá tranquilo? E aí, pezão? Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Pode avisar todo mundo que eu tô no H. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. E toma bagulho doido, toma, toma bagulho doido, toma, toma bagulho doido, toma, toma bagulho doido. No 1, no 2, no 3, no 2, no 3. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado com o DJ Tomex. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Bora aí doidar com o Tomex. Bora aí doidar com o Tomex. Bora aí doidar com o Tomex. Bora aí doidar com o Tom. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vamos lá, que delícia! Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Artuzinho do Coqueiro, o seu maninho negro também tá na área. O Matheus da Eco, o Patrício, representando a família Eco. Alô, Patrício! A Giba também tá aí na área. O Nilcinho dos Arrepiados. A Kate Maia, alô, Kate Maia, menina comandante. Ao lado do comandante e os cintos arrepiados, e o Vinho, o Leonardo de Castanhal, o boneco, o Alanzini Uri, Mikael também tá na parada, meu irmão. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Vamos parar de pedir a luta da hora que o DJ fica puto. Ih, rapaz. Deixa o mano fazer o trabalho. Pois é, né? Pega pra suar. É, tua filha. Um exemplo de DJ mulher. Apaga a luz, apaga a luz. Ô novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele vai com preço, tu tem moral. Vinha aqui na favela, pra sentar, pra sentar. Com uma real, isso mesmo! Amor não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor. A minha equipe TS também tá ali na área, equipe TS. Até Deus sou. Wallace. Obrigado, maninho, você na companhia do Chube, da Sacramenta. Júnior Castro dos Arrepiados. Ele ao lado do meu grande amigo Vitor Araújo, a primeira deu até aí, Vitor. E a nossa voz fica rouca. Doutor Abraão. Vanessinha da HB20, hoje é aniversário do David Absoluto. E Dali Rock. Nosso amor lindo. Não para não. Detona! Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos. Porque contamos estrelas no céu. Me chama louco. Esse pop é top, meu irmão. Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Tiquinho da Curuzu. O HD, o Velha Guarda também tá aí com a gente. O Rei Caíca também tá na parada. O Gério GDP. Obrigado, Maninho. Valeu mesmo. É o exército aqui do ladinho. Do que adianta chorar pelo. O Marcinho Pop Beckzinho dos Revoltados. Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro. Anderson da Contabilidade hoje, parabéns. Roda boa, vamos curtir a noite de patrão. Renanzinho Pressão. Aí, DJ. Cadê Gabi? Aproveita a noite, fica louca. E bota uma moda boa. Vamos curtir. A enfermeira também tá na parada, né, Maninho? Necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, hacen un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no es que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando. Toma no partido, toma, toma, vai. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing. O Miller Cabral también. Sigue bailando que y Nath Virtual. Obrigado mesmo. Valeu pelo carinho de cada um de vocês. Hoje aqui com a gente, o meu grande amigo Renan Miranda, também lá da Toca do Leão. Alô, Renan Miranda. Você e a Jaque Terremoto na parada. Cadê o Neto Miranda, hein? Meu amigo Cláudio, a Nayara, a Lili, Carol, Johnny Santos, o Eduardo GDP também. E eu hoje estou aqui imaginando. É Jota Produções na parada, Alô Nilson Júnior. Hoje estou aqui imaginando. Cobrindo os melhores eventos do pop. Super Pop. A Faz Gostoso também do Júlio Cefé tá aqui com a gente, Nandinho. Ela tem essa palica, ella senhora não é senhorita. Sexy, baila e me deja. Peraí, peraí, peraí. Quem não tem hora pra chegar em casa aí, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver, vai. Pode botar a mão lá em cima. Joga a mãozinha pra cima, vai. Tá ali na palma da mão. Tá ali na palma da mão. Bate, bate, bate, bate. Isso, tá bonito. Já já, Alisson, Juninho, eu e o Nandinho aqui do ladinho. Hoje pra comandar o espetáculo mais uma vez. Mais uma noite aqui no Cangalha. Lotadinho, parabéns, Canhavitos. Parabéns, os nossos divulgadores. LG, Puff Live, Gleison. Parabéns, Arthur. Parabéns, Cego. Edilson Júnior. Parabéns, família Pop. DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa? Ainda não. Oh. Então solta de novo pra Brasil. Bora, Rodrigo, bora, Roberto, casal Xana aí, doidando. Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva. Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva. Super Pop. Disputa. Bum, bum, bum, bum, bum. E a nossa amiga Adriana Mix também já está aqui presente, viu, Tô? É o garoto Johnny! Aí eu gostei de ver a Adriana Mix. É Tô! Obrigado, mulher, pela vida! E quando ela chega arrebentando tudo. Sai da frente, viu? E as noivas. A loira, morena, branquinha e as noivas. Obrigado, bate. Dá licença, moça. DJ Pernambuco vai sarrando em tu, garota. Ela DJ Domi desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo. Que parada! Tem uma mulher solteira aqui, vem. Se tiver mulher solteira, bota a mão pra cima que eu quero ver aí. Vai! Tá ali na palma da mão! Tá ali na palma da mão! Mas peraí! Tem algum homem solteiro aqui também, tem? Aí você diz assim, ó. Tô! Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo. Pode vir, vem. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. E aí, WM? Teu bumbum balança, então joga essa potra que vai, toma, toma, vai. Bumbum, toma, bumbum, toma, vai. E toda a família 20 mora lá do Pá, também tá com a gente. Felipinho da Bazuca, fala Felipinho, Felipinho, Felipinho, Felipinho, Felipinho. Essa parada aí, tem que ser mais. Que parada é essa aí? Teu bumbum balança, então joga essa. Tranque, toma, toma, toma, toma. Toma dada da nossa garotada, ela de Mosqueiro, ele é a primeira dama. Tá chegando o aniversário da garotada, viu? Bagulho doido, Mosqueiro. Toma, toma. O Anjinho, só o nome. Nada, o gel da âncora até dele, hein? Raimundinho dos financiamentos. Peguei esse homem de longe. Kiko do churrasco, a Brenda também tá aí com a gente. Alex da Cegonha. Marcinho, abraço também, já tá lá, né, com a gente. Com a gente. Dá licença, moça. DJ Pernambuco vai sarrando em tu, garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Dança curtindo, latindo, tipo bomba. Nesse rabetão. Então. Tu tá tão, tão linda que esse rabetão. Tô chonadão, tão, tão. Tão nesse bundão, vai rabetão, tão. Tão, tão, tão no chão, vai rabetão, tão, tão. Tão, tão, tão no chão, toma, vai rabetão. Toma, tão, tão, tão no chão, vai rabetão. Toma, rabetão. Eu vou fazer uma serenata. Porra, aniversário do Neves absoluto, meu. Tu é doido. Uísque e cerveja aqui não falta, né, brother? Serenata. Parabéns, Marinho. Do ladinho das amizades ali, comemorando o seu aniversário da mesma forma. O meu grande amigo francês Pop também do lado dos impregnados. Obrigado, Maninho. Anderson também tá ali na área. Valeu, Anderson, na contabilidade. A Gabi Menezes também hoje tá no berço. Parabéns mesmo, Everton CDC. Obrigado, Maninho. Você também tá hoje fazendo mais, completando mais um ano de vida. O Malo do Crau, o Fábio que se passa. Tá uma festa bonita, meu irmão. Coração tá gelado, coração tá gelado, coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente, o certo te sufoca. Virginalite do Pop, Vanessa Robertinha. Tu não consegue. Parabéns mesmo, isso. Amigos lá da Big Bang, o Ney da Pedreira, primeira dama Rafaela, Léo Simone de Camarote. Namorando a boa de Wazir, amante das covites. Quero que se exploda se o pai está em 15 ou 10 e 1, 10 e 2, 10 e 3 e 10 e 4. Adriana Mix e também no Sung, ela dá valor. É live. E aí, Decinho? Coração da gelada. Meu grande amigo Guilherme da Yamara também já está aqui presente com a gente, Tô! O Guilherme da Yamara, quem é essa velha guarda aqui no Pop? Ele, meu amigo, cara de moeda, está aqui presente, o Balsa também, família S Coelho. Alô, Gil da Furacão! Cadê o Gil, hein? Cadê o Gil? Wesley Garcia também está ali na área. Filhão da minha amiga Vanessa da HB20, bora Vanessa pra cima! Muito obrigado, Mari, da CR, a Aline das Musas do Rock, também hoje de fronteira, obrigado, Manias! Coração tá gelado, coração tá gelado, coração tá gelado, a maldade. medo te sufoca. O prazer tá no erro. E agora, não adianta me ligar e não chora. Live. Sai peco, vai. E agora, Nandinho? Que demora. E? Pra perceber que esse mundo gira, mudão. Pra perceber que esse mundo ia girar. E agora? Olha no camarote ali o Dudu doidão. E não chora. DJ Fabiano! Vai pra lá, DJ Moleque Doido! Pra perceber que esse mundo vai girar. Marcelo do Whisky também, ainda de aniversário, ainda de rock! Do ladinho é sua primeiríssima dama e seu único amor, Jaque! Tô bonito, tô né? Quem mandou tu terminar? Tô bonito, tô né? Quem mandou tu terminar? Tô bonito, tô né? Quem mandou tu terminar? Tô bonito, tô né? Quem mandou tu terminar? Tô bonito, tô nunca né? Mais eu vou dormir, dormir, nunca mais eu vou dormir. Michael Douglas! E o nosso amigo Ronald da Pedro Miranda! É Ronald! E é tudo nosso, nosso amigo Panha e Rainhas Alopão! E que isso? Michael Douglas! Alô, Júlio Pezão! Você é só loiríssima também do ladinho aí, meu irmão! Rafaela Souza, Carol Mesquita, a Gabi também tá aqui com a gente. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. E aí, meu irmão? Precisa raciocinar, que beijo não resume em transa. Verdade, né? Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar. Vamos lá, família! Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar, vai fazer falta. Mas a parada é sentar, né, Livinho? Se teu hobby é sentar, nem vou te criticar. Tá de parabéns, para. Mas preciso de você pro rolê valer, então senta. Bora, desempregado! Então sarra, então sarra, a bunda no chão. Olha quem vem dar um abraço na gente aqui a bordo do Águia. É a nossa amiguinha Nádia lá do Mauros. Nossa amiguinha, sempre que pode estar aqui com a gente, nos dando aquele abraço verdadeiro. Obrigado, Nádia! Aqui na retaguarda, nosso amigo Neto da CL também presente. Alô, Neto! Então que gasta R$1.000 no supermercado, meu irmão. Alô, queijinho! Alô, Federal! Alô, Ed, é tudo nosso hoje, maninho! Não deixa soltar esse batidão aqui, maninho! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vamos a pegarnos como animales. Olha o meu amigo Ney. Reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Dá o velhinho de dali com a gente. Hoje junto com o Pedro e o Daniel Berg. Muito obrigado, maninho. O Ney da VIP. É um perigo, nada é proibido. O William Barbosa, o Zita da Pedreira. O bebezinho, o Pop também tá ali com a gente. Alô, Rodrigo e Roberto, o casal chama Sagudindo. Minha esposa Brendinha também tá aí na área, né, maninho? Chocolate. E aí, Kika e Brenda. É metálico, todos somos iguales. Bebe bonita com tu swing salvaje. Sigue bailando, que paso te traje. Com mundialmente. Fecha, papai, vai. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy. Um, dois, três, vai. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. É pra sacudir, I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Que também já tá aqui com a gente, representando a cúpula. E a minha linda, bora pra cima, Lourinho. O Saca da Joia já na parada. E o Pezão também no camarote. É o novo hit do verão. pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir. Nem tenta apagar de santinha, que o clima tá bom. Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando seu dom. Eu vou de combo de Jack, Ciroc, Xandão. Alô, Washington, da Volkswagen. Olha as novinhas. Só dá um sinal pro Eric aqui que ele tá perdido, papai. Deixa o grave bater, galera, gente. Eu vou mandar o grave bater. E quero. E aí, Manel? E aí, Douglas? Eu vou mandar o grave bater. Detona! Alô, Cleia Ventos. Chega rapidão, olha quem consegue dar joia. Alô, Cleia Ventos. Tom Mix, vamos detonar, meu garoto! Agora! No um, no dois, no três, valendo! Soy el fuego que... Deixou a risada pra ti aqui, ó. Bote as mãos já em cima. Quem torce pro Paysandu pode dar um gritão. E quem é do Remo, bota a mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Joga pra cima, pra cima. Tranquilo, tudo é isso legal. Hoje é aniversário do Anderson e o homem tá com a ponta, como sempre, né? O Paulo do Fluxo, o Alan do Fluxo, o Alex também tá aí com a gente. Valeu, Alex, bora pra cima, garoto. Oh, Rex! O Rex! O Murilo também tá aí com a gente. E como de tradição, tem que ter aquele rugido tradicional. Ali, meu Rex, meu Rex! Você está no Super Pop Live. Lembra daquele amor que te dei? Hoje eu guardo. Detona! Já esqueceu do que te falei? Dói, pezão! Como dói. Você vai outra vez e não teve dó. Aí, DJ, as principais das marcantes. O Adriano da GDG, o Artênio, o Alex da Cegonha, Bonequinha, Caroline Souza. Alô, Rodrigo. Penso em você, consigo esquecer essas loucuras de amor. Sua boca me beijar. Olha, tô ali pela retaguarda, maninho. A gente cumprimenta e recebe já aqui no Show do Pop com muito carinho as nossas amiguinhas da Rádio Liberal FM. Liberal FM, sempre ligado em você. Nossa amiguinha Laís! Aqui, Brez. Obrigado, Laís, pela vinda. A nossa amiga Patrícia Lopes também tá com a gente. Oh, quanta saudade de vocês, hein, mulherada? Saudade daquele dia a dia da Rádio Liberal. E hoje elas estão aqui com a gente. Obrigado, Patrícia! Obrigado, Laís! Abraço aqui do Nandinho, do Hélice, do Juninho e do Tom. Me enche de paixão, me enche de paixão. Mas o que ela gosta mesmo é de rock! Alô, primo! É tudo nosso, mania! Alô, Quiabo! Quiabo tá apaixonado, mesmo, não tem jeito. Tão profundo, eu procurava um jeito desse pesadelo despertar. Perdi o parceiro. Por um estranho sedutor, um homem cheio de malícia que não teve. Cadê o príncipe? Verdade. Sumiu também, outro canoa. Jabá! Rapaz, os caras estão tudo casado agora. Nada. Até o Breno! Desgraçado, sem coração. Mas essa solidão vai acabar. Tu vem mesmo, vem? Agora eu vou com a galera do rock e vou viver. Olha o meu amigo Juninho do Whisky. Também está ali na área. Alô, Juninho. Segura. E com a galera do rock eu me divirto. Sou feliz e não preciso de você. Do pesadelo eu acordei. Olha por ali com a gente, Juninho. Melhor assunto, motivo de Belém. E mais o Everton CDC comandando o nosso lado esquerdo aí, ó. E muito whisky, viu, Nandinho? Arrebentando tudo, é ele mesmo. O Bruninho, o Gleison, o divulgador, o Francês Pop, o Leozinho, os nossos impregnados do pop ali também. Aí, família Tapanã! Quando eles chegam, tudo se ilumina, o coração bate forte. Vem se encantar com a galera. Olha o Léo Oliveira. Obrigado, Léo! Um abraço do Puff pra você, brother. Nosso amiguinho Júnior da Gil. Cadê ele, Benji? Garoto Johnny tá aí também! Fruto sensual. Já! Essas músicas aqui, que eu tava com saudade de tocar aqui no pop. E pra rolar pra galera aqui no Gangalho, vai do... Você já viu o gel aí, Benji? Aí do ladinho, gel da âncora. Alô, gel! Ele veio gastar um pouco da puta que ele ganhou. Então, só você pra me tirar dessa. Aí, mundinho do financiamento também tá com a gente. Sem vergonha de provar. Outra vez convido o Tonho Nandinho, meio-dia, viu, gel? Só o Mariano não dá conta. Vem se entregar pra mim. Entrega todos meus segredos. Bora, Decinho! Você, Aninha! Todos os maninhos do pop com a gente. Legal. Cristi Maia da Giva também tá ali com a gente comandando. O nosso comandante Nilzinho dos Arrepiados. E mesmo que não seja assim, só deixa eu pensar. E tá chegando o primeiro passeio estadual dos Arrepiados do pop. Em breve, no Maranhão. Sensual. Ei, Eita, bagulho doido. O bonequinho e filho também tá aí, papai. Das marcantes, para garotinho sentar no águia, meu irmão. Grita pra ele, meu águia. Não sei dormir sem ter você, só eu sei como. Rapaz, no momento certo, na hora certa. Olha aqui, chega, Fábio Barão. Eita, Fábio. O homem que tá comandando a frente da Unama agora, garoto. Sem você, não sou ninguém. E toda a família GDP, bora de cão, cadê o HD? É nóis sempre! Saudade do gladiador, viu? Vou te contar mesmo, viu? Rodrigo, Roberta, vamos junto! Meu amigo Neto! Neto Miranda, lá da Toca do Leão! O Renan Miranda também tá ali com a gente! Curtindo só as machucantes! A nossa equipe 20 Bora do Pá também tá ali com a gente! Obrigado pela moral! O Romário Bala de Prata tá na companhia do Renan Miranda! O meu amigo Clabinho e a Samara, o casal live! Super Pop! Sonhava que estava ao teu lado e tentava te levar em plena noite. Live! Paula, oh Paula. Eu lembro que de noite teu nome chamava e buscava sempre teus beijos, mas o beijo já era na cama, teu castigo. O James, e também a Michelle e o casal live estão por aqui com a gente, curtindo as marcantes, obrigado. Olha o meu amigo Tiaguinho do Guamá e a primeira dama também, dale Tiaguinho. Lá vem mais uma. A gente, a nossa grande amiga Fernanda Beltrão, também tá aqui no Águia, obrigado Fernandinha, ela e todas as suas amigas, aqui no Pop, bora menina! Você sumiu, quero te encontrar e juntos vivemos esse grande amor, não faz assim, eu... A farra tá bonita aí, né, Bola? Só sua mão. Bola GDK, obrigado Maninho, você e o Celinho também. Me esconde, te encontrei, não posso mais viver sem você aqui. Eu duvido se tu lembra dessa aqui, ó. É live, é live. Lá no Sideral. E a farra tá bonita aí, né, Cláudio? Curtindo a vida. O Eduardo GDP também tá aqui na frente do Águia. Sei que foi tudo engano. Ai, ai, ai, ai, deixa eu te falar. Me dá só uma chance pra recomeçar. Que planos é esse, hein? Foram tantos planos. Pena que a gente... Como é que é, Kiko? Ai, ai, ai, ai, eu te machuquei. Você me desprezou e o nosso amor morreu. Você quis assim. Paquizinho e também o Filipinho. Ai, dos despintados. Obrigado, irmãozinhos. Vale a pena te entregar. Pop Life. Não dá pra viver sem ti. Amor, preciso de você. você. Cê vai dizendo que é o fim. Vem com meu espírito. Berengão, só mais uma chance, né, Berengão? Mais uma chance, vai pro nosso romance. Não sei mais um lance desses que tem, vai. Me sinto tão sozinho, precisando de você. Amor sem teu carinho, prefiro até morrer. Mais uma chance. E sozinho aqui estou. Eu juro que não era pra ser assim. Abaixo, mestre Bucura. Você não poderia faltar de jeito nenhum nesse show aqui no Cangária. Homem do restaurante do Bucura lá na Guanabara. É o prefeito da Guanabara agora, o Bucura, meu irmão. Um abraço pra você, bro. Mas é difícil, não dá mais pra mim. Agora eu sei que me enganei, vivendo essa paixão. Desacreditada, a solidão vem do meu lado, destruindo meu coração. Grandinho, a gente vai por aqui disparando as batidas pra galera curtir daqui a pouquinho. Tem voo do Águia aqui no Cangalha Privilégio. E a gente vai enlouquecidamente mandando as melhores. E bota esse bracinho lá pra cima, joga pra cima e diz: meu amor, não consigo esquecer de você. Quando lembro do seu jeito lindo, queira você a mais quieta. Replay 1 e Replay 2. Também tá curtindo as marcantes aqui no Cangalha. Cê tá no pop, maninho. Olha o vão, olha. Aqui. Olha o nosso maninho Anderson, lá da RA Boutique, a mais conceituada boutique em Guaraci. Está por aqui com a gente o grande representante da marca Duke Golden, Alô Anderson. Bora pra cima, garotinho. O Davi Vila também tá na parada, né? Ei, amor, faz um pé pra mim. Quero te beijar. Olha meu grande amigo Alex Alexi também da empresa Alveride. Está aqui com a gente, valeu Alex. Ele e todo mundo da empresa Alveride. Está aqui no Pop. Oi, show. DJ Luiz, o poderoso chefão. Bola por ali com a gente. Oi, a nossa TF. Já na reta guarda o Valbinho da TF, o Ronaldão, o Marcão. E as primeiras damas. O Tiaguinho do Guamá também. Dá-lhe, Tiaguinho. E se você não vem, eu vou enlouquecer. Ellison. Eu preciso de você, yeah, meu amor. O Barros também saiu com a gente, valeu, maninho. Sozinha no... O Renato da Super Mala. Eu vou curtir o som do meu coração, que bate com emoção. Não para, não. You know what you started, I just came here to party. But now we're rocking on the dance floor. Your hands are on my waist. E quem tá solteiro aqui no Pop, bota pra cima e diz assim. Eu vou curtir esse som, o águia de fogo. Super Pop. Com DJ Ellison. DJ Juninho, joga a mão pra, joga a mão pra, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, é live, joga a mão pra cima, e bota a mão pra cima.